Salvador, muito bom dia. 35329, estabilizado ILS, X-ray, pista 10. Gente, tá livre o pouso na 10, 35329, o vento é 170 graus, 099. Autorizado o pouso 10, 35329. Pode chamar o solo 21? Ok, 35329, seu solo foi o 19, chame o solo 121, décima 1, boa noite. 21, boa noite, 35329. 0985, ciente, livre decolagem da 10, vento 160 graus, 09 nós. Voo 9085, decolado 30, chame o controle. 119 decimal 8. 198, 9085. torre, bom dia, o tanque 3520, ponte Sierra da 10 pronto. Autorizada a decolagem, o tanque 3520 da 10, vento é 160 graus, 109. Livre decolagem 10, tanque 3520. Tan 3520, a decolada aos 38, chame o controle, 119.8. 119.8, Tan 3520.